facção central. Aí, o nosso partido tem três letras. A letra R, a letra A e a letra P. É o rap. Nós vamos injetar no seu sangue a nossa bactéria. A nossa bactéria FC. Falar pra faca da sua filha cancelar o êxtase. Não vai rodar a banca com meu som na festa rave. Meu rap concebido em sample de sangue. Não é trilha de bisneto de dono da casa grande. Tira o zóio do Impala, engasga seu freestyle. Pula de manga larga no nosso lowrider. Boné do facção, camisão, calça larga. É medalha de honra, mérito da quebrada. E aí? Nossa cultura não é moda da Yves Saint Laurent. Patar no cliente do táxi aéreo da TAM. Enquanto isso no necrotério, meu parente costura. Sua história triste foi a morte do peixe dourado. Você tem faculdade de adestrais, Robocop. Mas seu carro forte não compra meu hip hop. Eu dou a vida pra cantar meu verso proibido. Nasce com carimbo de solúvio do DP de homicídio. Contei que o corno vai gritar caralho, filho da puta. Ele entrou, o de seus gole, ideologia não muda. Eu vim pra pôr no uísque elefante azul leproso, implorando pra receita a moeda do seu bolso. Estudante facilita o documento do carro. Por Denaki não pode a parte C. Passou no tráfico, sente a radiação FC. Onda sonora mais letal das armas biológicas. Não adianta brindar carro com vigia na porta. Seu pior inimigo ataca avião da sonora. Se esse pé da nossa dor vão estourar seus tipanus. Papo sliquinina no seu uísque envelhecido. Não adianta brindar carro com vigia na porta. Seu pior inimigo ataca avião da sonora. Se esse pé da nossa dor vão estourar seus tipanus. E papo sliquinina no seu uísque envelhecido. Aí multinacional, não adianta insistir. Sou dólar, não transforma facção em Kelly Key. Quero o topo da Billboard, o Grêmio, o planeta. Não cucu de Harley Davidson cantando minha letra. Warner, Sony Music, vão se foder. Enfiar no rabo a Beverly Hills que cês tem pra oferecer. Liga pro que paga de NWA e Gangsta. Mas tem a ideologia da harmonia do samba. Não abro garrafa de cristal na piscina aquecida. Com Rolex, ouro branco cercado de vadia. Nasce pedra quando abri a garagem do prédio. Vai ministro da joia, se a chave do áudio zero. Se não fosse autodidata e cultura marginal, tava algemado na maca no corredor do hospital. Respiro pobre, canto sangue, não existe dias felizes. Todo pobre com taquete estrelando seu raízes. Heteiro sangue azul, não subo no seu palco. Dá-me cem mil playboy, não vale um favelado. Eu morro facção, na pele sofrida. Quem não sabe o que é justiça, corregedoria. Me proclamei sonoplastia, do que cedei o coletivo. Com a profissional do filho que o PM matou a tiro. Deus não deu Neston nem Pampers, não me quis universitário. Deu uma mãe faxineira pra eu ser revolucionário. Não adianta brindar carro com vigia na porta. Seu pior inimigo ataca avião da sonora. Os decibéis da nossa dor vão estourar seus tipanus. Papo sliquinina no seu uísque envelhecido. Não adianta brindar carro com vigia na porta. Seu pior inimigo ataca avião da sonora. Os decibéis da nossa dor vão estourar seus tipanus. E papo sliquinina no seu uísque envelhecido. E a calçada da fama tem cadáver com jornal. Flash não é da cara, é do repórter policial. Coletiva não é pra ver, isto é pro choque que quebra o cacetete na sola do meu pé. Meu camarim não tem frutasa, é puta toalha branca. Tem enforcamento pra ter mais espaço na tranca. Sua trilha do ambulante com os freio contrabandeado. Em fuga do rapa na 25 de março. Da mulher que sonha com bolo da padaria, pra cantar parabéns pra sua filha. Tati iluminada pelo giroflex da polícia. O corpo do marido esperando a perícia. Teu controle interativo na televisão, pra botar fogo no Projac, na Xuxa, no Faustão. E seu sequestro, Silvio Santos, peço de resgate. O ratinho, o Gugu, no foguete pra Marte. Seu personagem de maração, prego diploma na parede. Os meus mato, gambé da blazer pra catar os coletivos. Quero que o boy gere do meu rap, sinta o gosto da morte. O gosto do pão do lixo, da barraca de doc. Não quero hall da fama, quero o grupo dos eternos. Ser lembrado igual zumbi. Isso que é sucesso, conforme morder. Minha caravana não para, sua gota d'água estremecendo o deserto do Saara. Não adianta brindar carro com vigia na porta. Seu pior inimigo ataca avião da sonora. Os decibéis da nossa dor vão estourar seus tipanus. Papo e fliquinina no seu uísque envelhecido. Não adianta brindar carro com vigia na porta. Seu pior inimigo ataca avião da sonora. Os decibéis da nossa dor vão estourar seus tipanus. E papo e fliquinina no seu uísque envelhecido. Oh,